Leste, Central, Oeste, UFPF. Roubos, fundo, distúrbio no intuito, mais precisamente na quebrada. Riacho, fundo, minha área, minha casa evoluiu. Eu gosto muito, eu moro aqui, convivo aqui, sobrevivo aqui, respeito aqui. Se não fizer a minha parte, eu vou me atrasar. Mas pode acreditar, eu vou me adiantar. Muitos assim fazem, outros correm perigo. Triste a sua sina, mira de bandido. Armas, cocaína, amele o nosso povo. Um pente muito doido, pá, mas o morto atiro e atiro. Muita inteligência, dispenso as drogas e a violência que geram o mal. Alguns não pensam igual, por que será? Não cai na real, a grana que pega, fissura uma ânsia, atitude errada, sua perseverança. A vida pra você já não tem mais importância. Andando armado, principal suspeito, encontrado morto, dois tiros no peito. Cara se drogava, isso é muito sério. Cara viajava, só vivia aéreo de tão doido. Um berro, tá no cemitério, olhe só pra aquele lado. Raciocine, muito neguinho já entrando pro crime, ganhando dinheiro, uma hora extra, tão na sua cola, querem sua cabeça, qualquer hora uma rua, uma viatura, a polícia te pega, tua vida sepulta. No fim do seu túnel já não vê mais a luz, cruzando as madeiras que representam sua cruz. Ferro no chão, não dá pra ser mais forte. Chora e se arrepende nos pés da morte. E se eu dou um toque, vem muito mais. Muita gente tá desejando a paz, mas não é uma farda que faz. Outros assim querem e existem em ser. Fala bem do mal pra se suceder. Mas qual que é? Não paramos por nada. O visual é agressivo, a ideia é uma rajada. A ideia vem, vem pra derrubar. Sou ZFC, Esté foi o DJ lá. O Zé fez aqui, atuando e pá. Fogo cruzado chegando pra ficar. Passado, quem eu considero e os meus chegados. Então um oitão e um APT velha, na cinta de uma mina pertencia a ela. Três caras, dois canos, uma morte nos cantos, uma mãe aos prantos. Mas foi um engano, agonia, rebeldia, periferia, tem morte todo dia. Por mim não acontecia. Pare, raciocine e não se renda, não seja o inútil boneco do sistema alucinado, estourando as narinas. Perto do fim, mas tá vivo ainda. Aparência é tão decadente. Passe marcada, perdida, perdida, doente, uma tendência habitual. Você corre para o mal, não alcança sabedoria que é fundamental. Não pulso um corte sem sorte, ilusão no embalo, passaporte da morte na mão. Só falta carimbalo e acabou-se o mundo pra você. Mas antes de ir, vai se arrepender. Não sei se vai parar a paz ou sofrimento eterno. Será que vai para o céu ou vai pro inferno? Não sei, não sou eu que resolvo isso. Mas graças a Deus ainda estou vivo. De cabeça erguida, o efeito surte. O primeiro disparo foi com atitude. Sobrevivi, tô na minha, então até mais violentamente. Pregando a paz, nossa ideia engatilhada, vou disparar. Fogo cruzado chegando para ficar.